alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida. Gente boa, gente do meu coração. Tudo bem? Oh, que legal. Estamos aí chegando. Eu tô que tô. Pois é, a partir de agora, Maurício Fares aí com você no seu radinho. Ah, que coisa boa estarmos juntos, hein? É, no rádio, no computador também, é claro, né? Porque tem muita gente que ainda tem cidade que não retransmite o programa, então ouve através do computador. Então, para você, onde quer que esteja, ó, aquele abraço, menina! Beijão gostoso para você, viu? Espero que você se divirta com o programa de hoje, porque para mim, sabe que é sempre uma eterna diversão. Quando eu chego aqui, que começo a falar, começo a conversar com vocês, aí sim, aí tudo se alegra para mim, tudo fica mais bonito, tudo fica mais radiante. E para ficar melhor ainda, quem sabe o que nós vamos fazer? Vamos trazer música. Olha aí, eu começo com essa aqui bem alegrinha, Asas Livres, tchu-tchá-tchá, roda menino, roda. Alô, Rafinha, chegue mais que a gente vai ensinar as meninas de Recife a fazer o tchu-tchá-tchá. Maestro Jailton Barbosa. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá. Vamos arrochar gostoso com Asas Livres. É massa, é bem. Bora, Rafinha. Doidinho pra militar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Rafinha me chamou, disse faz um tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já rolou. No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Asas Livres. Arrocha, arrocha. O Rafinha me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já rolou. Em Recife a gente faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, Brasil inteiro vai cantar. Vambora aí Recife, eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, swing! Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu. Eita! Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu. Olha, a minha carta destaque de hoje é do homem arrependido de Nova Ipixuna. Nova Ipixuna é no estado do Pará. Que será que ele está arrependido? E que você andou aprontando, moço? Que foi que tu andou aprontando, cabra da peste? Bom, é já que nós vamos saber, tá? É, eu também estou curioso. Ainda não li a carta, não. Só peguei aqui agora. Mas daqui um pouquinho nós vamos saber o porquê dele estar arrependido.

enfim vai melhorar. Sei que Deus sempre está me ajudando. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É, gente, a língua portuguesa é danada. É uma língua que nos convida à derrapagem. Só há uma maneira de barrar o uso disseminado disso, que hoje em dia está terrível, vocês já viram, né? Essa forma como os jovens se comunicam é tudo abreviado, tudo com usando excessivamente a letra K, abrevia todas as palavras e colocam coisas assim que a pessoa normal não entende. E, sinceramente, a pessoa fica aqui boiando mais do que tudo, não entende nada que o jovem escreve. Então, é para evitar, né, para barrar esse uso disseminado, tem que incentivar cada vez mais o hábito da leitura, tem que se investir maciçamente nas escolas e inaugurando bibliotecas públicas em cada esquina. Quem sabe assim os jovens criam interesse pela leitura e aprendam a respeitar mais a língua pátria, né? E o pior de tudo é que não existe aquela preocupação de mostrar para eles o quanto isso está sendo difícil e ruim para eles mesmos. Porque agora, quando eles estiverem numa idade um pouquinho mais adulta, que precisarem de ingressar no mercado de trabalho, como é que eles vão fazer? Não tem, não sabem falar corretamente o português, falam tudo dessa forma, ficam aí se tatuando, se enchendo de piercing e coisas e tais. Chega aí para fazer uma entrevista de emprego, ninguém emprega uma pessoa nessa circunstância. Por isso que a gente tem que estimular que fale pelo menos corretamente o português, que tente falar o mais corretamente possível e que evite esse tipo de modismo que vai causar um problema amanhã. Ele só está pensando no agora, mas no amanhã, e aí, quando ele for procurar um emprego, aí que o cara olhar para ele e falar: o quê? Esse cara todo tatuado, todo cheio de piercing aí, falando errado desse jeito? Não quero, não. Nenhum empregador vai querer um funcionário nessa circunstância. Por isso que é importante a gente tomar esses cuidados, né? Enquanto é tempo. Porque depois, aí não adianta mais querer correr atrás da chorar depois que a Inês estiver morta, né? Olha, do Duque Dalvan, agora vou trazer uma dobradinha. É do Duque Dalvan, Rastro na Areia, depois George McRae, Rock You Baby. Roda as duas aí, menino. Roda, roda. Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Seu lado.

o provérbio correto seria com ferro será ferido, não é? Ah, então, mas aqui, corrigir é o seguinte: quem com ferro fere não sabe como dói. E a outra: quem tem boca, o provérbio certo seria vai a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma. Agora aqui já diz o seguinte: quem tem boca fala, e quem tem grana é que vai para Roma. Gostou? Pois é. Tem mais, daqui um pouquinho tem mais, viu? Daqui um pouquinho tem mais, fique atento. Ah, sim, daqui um pouquinho também tem a nossa carta de destaque, viu, gente? Hoje é a carta do homem arrependido de Nova Ipixuna, no Pará. É já, já. Mas agora quem vem aí pra cantar é o Bartô Galeno. Só lembranças, só lembranças. Roda lá, menino. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Foi tanto amor que eu dei e nunca pensei que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver sempre a lamentar. Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz com desprezo pagou e partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Me carrega e talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra qualquer eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Mas, minha gente, vamos seguindo com o programa, vamos seguindo com o programa Maurício Fares. Você está gostando aqui dos provérbios corrigidos? Então, vou passar mais alguns para vocês aí, olha só. Gato escaldado, o ditado correto seria, o provérbio seria, morre, gato escaldado tem medo de água fria, não é isso? Mas aqui ele corrigido diz o seguinte: gato escaldado morre. pobrezinho do gato, hein? Quem espera sempre alcança. Aqui ele corrigido fica o seguinte: quem espera fica de saco cheio. Eita! Ah, isso aí só quem não tem o que fazer mesmo pra ficar brincando com a internet e inventando essas modas, não é, gente? Mas é que é divertido, é bom é isso, que a gente está se alegrando, se divertindo. De Paulo e Paulino, Tudo Passa, mais uma música bonita. Então roda lá, menino, e já já a carta de destaque, viu? Certo dia, foi mais forte a saudade, bem maior que minha vontade. Era ninguém. Ah, coração acelerado, nem sei como suportei. O telefone ela dizia: me esqueça, não insista. Põe outra, eu não quero te amar. Não me canse, nem me ligue. Pra você aqui eu nunca vou estar. Sem palavras eu fiquei. Me sentia que faltava o próprio ar. Mesmo assim, pude ouvir sorridente ao telefone me falar: tenho tudo nesta vida, nunca me falta amor. Com palavras arrogantes no final ironizou: nesta vida tudo passa, para mim você passou. Não tem volta, o telefone desligou. Outro dia tocou o telefone, pela voz eu já sabia, mesmo sem dizer o nome. Ah, era tarde, eu em outra. Só podia me dizer as mesmas palavras que eu ouvi antes de te esquecer. Me esqueça, não insista. Põe outra, eu não quero te amar. Não me canse, nem me ligue. Pra você aqui eu nunca vou estar. Tudo passa nessa vida, foi difícil te esquecer. Aprendi que pra ganhar, às vezes temos que perder. Nesta vida tudo passa, para mim você passou. Não tem volta, estou curtindo novo amor. Não tem volta, estou curtindo novo amor. Não tem volta, estou curtindo novo amor. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, amanhã, no programa de amanhã, eu trago mais alguns provérbios aí pra vocês, né? É, porque tem aqui ainda muita coisa, mas é que nós temos a carta de destaque já já, tem aqui ainda uma música pra rodar. Então eu vou até trazer a música e depois dessa música a gente já vai pra carta de destaque. É o Pepino de Capri que vai cantar Rosai, non è vero. Roberta, opa, bonita, roda menino, é uma música italiana, vamos nessa. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami. Ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante era felicità, ma io non capivo, non ho saputo amare, Roberta. perdonami, ritorna ancor vicino a me. Prego con te ogni istante per la felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Ascoltami, perdonami. Bem, agora sim, agora é a hora, agora é o momento, chegou o instante de trazermos a nossa carta destaque de hoje. Solta a vinheta, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta de hoje é do homem arrependido de Nova Ipixuna, no Pará. Ele me escreveu dizendo o seguinte: olá, meu amigo Maurício Fares, que saudade. E como é bom poder te ouvir novamente. Ah, que bom, eu digo eu, né? Olha, Maurício, eu te ouvia quando era criança ainda. E agora, já depois de casado e pai de filhos, eu tenho a oportunidade de poder te ouvir novamente. Nós sempre moramos aqui no Pará. Antes, nós morávamos em Nova Jacundá. E meu pai trabalhava nos garimpos da região. Mas depois de algum tempo, Maurício, as coisas por lá foram ficando difíceis e meu pai então ganhou uma gleba aqui em Nova Ipixuna e viemos morar de vez e cuidar da nossa terrinha. Olha, aqui são só 10 alqueires, mas dá para criar um gado e também uma pequena lavoura de arroz, de milho e feijão. Hoje tem que ser tudo mecanizado, mas mesmo assim, Maurício, nós temos como tirar o sustento da família e vamos tocando a nossa vida. Maurício, eu namorei uma moça daqui durante algum tempo. Ela não é uma moça bonita, mas é muito educada e sempre me tratou com muito carinho. Meus amigos ficavam tirando sarro da minha cara, dizendo o que é que eu tinha visto naquela mulher para ficar namorando com ela. Mas eu não ligava para as brincadeiras deles, não, e continuava o namoro. Acontece, Maurício, que eu sempre fui muito assediado pelas garotas daqui e todas elas queriam namorar comigo. De tanto insistirem, eu acabei ficando de namorico com algumas delas, e isso fez com que minha namorada se aborrecesse, e então ela me colocou contra a parede, dizendo que tinha que ser ou ela, ou então nada feito. Olha, Maurício, na hora eu fiquei nervoso com a imprensada que ela me deu, então eu disse para ela que por mim tudo bem, eu dava por terminado o nosso namoro. Ela ficou triste, chorou, né? Abaixou a cabeça e foi embora para sua casa. Mas depois de alguns dias, Maurício, eu senti que estava sofrendo muito a saudade dela. Então fui até a sua casa e tentei falar com ela, mas ela não quis falar comigo de jeito algum. Eu insisti com a mãe dela, mas ela dizia que não adiantava, pois quando a filha dela tomava uma decisão, não voltava atrás. Agora, Maurício, quem está aqui sofrendo sou eu, sofrendo demais e querendo voltar a namorar com ela. Mas ela não quer nem me ver pintado de ouro. O que é que eu devo fazer, Maurício? Me ajude, por favor, porque estou desesperado. É o homem arrependido de Nova Ipixuna, no Pará. Ó, meu amigo, você está querendo o quê, hein? Fala sério, bicho. Você foi brincar com o sentimento da moça, não foi? E aí, o que, que acabou acontecendo? Você se deu mal. Você tava querendo o quê? Que ela ficasse sabendo que você tava namorando com outras moças e ficasse aí batendo palminha pra você, te apoiando? Francamente, meu jovem, eu acho que você nunca levou a sério o seu namoro com ela. Até porque você mesmo disse que ela não é uma moça bonita. Olha, menino, pra quem ama, o feio se torna bonito. E não existe mulher feia. Pode ser uma mulher mal arrumada, mas feia não, né? Então, onde é que você já viu? Você vai, você faz as coisas tudo errado e depois vem me perguntar o que é que deve fazer. Meu amigo, a coisa agora, como diz, fez a burrice, né? Fez a sujeira. Agora é tentar ver como é que vai fazer para consertar. Olha, você, ainda voltando a falar daquele assunto de beleza, né? De dizer que a mulher é feia. Eu queria saber desde quando que a beleza põe mesa. Que eu saiba, a beleza das pessoas não é na aparência física, e sim a beleza interior. Essa sim é a maior beleza que pode existir no ser humano. E ela, pelo visto, tem uma beleza interior maior do que a sua, porque ela está sendo coerente na atitude que ela tomou, e você agora está aí sofrendo pela burrice, pela cagada que cometeu, não é? Eu até poderia te dizer que foi bem feito ela ter te dado esse castigo, poderia mesmo. Mas não vou te jogar mais para baixo, que você já deve estar não, viu? O que eu acho é que agora você vai ter que dar um tempo, vai dar tempo ao tempo. E tentar mandar, assim, um recadinho pra ela, falando do seu arrependimento. Começa pela mãe dela. Diga pra mãe dela que você se arrependeu da bobagem que fez e que gostaria muito que ela te perdoasse. Olha, eu tenho certeza que coração de mãe sabe quando a pessoa tá sendo sincera, quando tá sendo honesta. E ela vai tentar, então, te ajudar. Né? Se ela vai tentar fazer chegar aos ouvidos da sua namorada, e quem sabe ela se comova e resolva voltar para você, não é mesmo? Agora as coisas têm que ser feitas com calma e cuidado para não piorar o estrago que você já fez, certo? Que estrago maior que você já fez agora, você sabe que depois que perde a confiança, para readquirir essa confiança não é fácil não, meu amigo. Você vai ver que vai demorar muito. Ela vai te perdoar, se ela te ama de verdade, ela vai acabar te perdoando, mas você vai ter que mudar muito o seu comportamento daí pra frente, procurar evitar de fazer bobagem, evitar de dar essas burrices que você, igual essa que você cometeu, certo? Desejo boa sorte pra você, meu jovem, que você seja muito feliz, tá? E fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida, e pense seriamente nisso que eu tô te falando. A gente paga por aquilo que faz. E você está pagando pelo erro que cometeu, não é verdade? Mas se tem conserto, vamos tentar consertar. E Deus vai te ajudar que vai dar tudo certo, viu? Boa sorte, meu jovem. E olha, essa música aqui eu acho que vem bem a calhar para você, viu? É, vem bem a calhar mesmo. É o Amado Batista que vem aí cantando Perdoa, roda lá, menino. Roda a música aí pro rapaz. Vou chamar pra cantar comigo, dividir essa canção de amor. Meu amigo, meu ídolo, Amado Batista. Amor, o sol está se pondo. Um dia você vai pensar: será que valeu mesmo a pena você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo que é seu direito escolher, mas guarde bem no coração o que eu vou dizer. Um dia você vai ter filhos, uma família a construir. Eu sei que a vida lhe trará muitas alegrias. Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim, tenha certeza, você era tudo que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Perdoa por te amar assim, perdoa.